Não conhece, faz o julgamento de acordo com as versões apresentadas e de forma que somente quem conhece o que é cultura racional é que tem condições de dizer quem é o Sr. Manoel e de julgar a personalidade do Sr. Manoel. E assim, a cor de bronze foi o juiz das cores em confusão. 151. Onde reside atualmente o Sr. Manoel Jacinto Coelho? Hoje, o Sr. Manoel mora numa localidade que já foi uma civilização extinta, cujo nome dessa localidade era Jesus Vem. No sopé de uma serra por nome Serra dos Caboclos e que existem ruínas de uma civilização antiga, com igrejas e fazendas, onde existe também um vulcão que está morto. Num livro antigo da história do estado do Rio, descreve toda a história antiga do estado do Rio, onde conta a data de erupção desse vulcão. E nesta localidade está situada a residência simbólica dos habitantes do mundo racional. É um marco histórico da cultura racional.